Aprendendo mais uma vez, transformando toda a sua emoção numa verdadeira explosão musical. Seja bem-vindo, meu DJ, DJ Michael Doido. E aí, DJ Michael? Tocando só as balas. Vamos botar pra cima, metrô! Daquele jeitinho! Pra cima! Pra cima! DJ Michael Doido! Arrebenta, garoto! Solta o batidão. Mais um jogo, Trixie. Acabou de conversar piada. É o pop na parada. O águia tá passando, tá com a garra molada. Novinha assanhada, diz que não sabe nada. Maicon Doido! Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Meu parceiro, professor, aqui presente com a gente. E aqui tá. Elas sentam no meu colo, entra no meu castelo. Vai, vai, vai. É o castelo ostentando, fica tranquilo. Daqui a pouquinho deu chão. Meu tal geralzinho, geralzinho. Apaga a luz. Na minha cama, sou eu e ela. Ela por baixo. DJ Maicon doido. Apaga a luz. Na minha cama, sou eu e ela. Deixa o chão, chão, chão. Chamou. E aí, Capanema? Ô novinha, só tudo de bom. Oh, oh, oh, oh. Obrigado, novinha Super Trinca, por ali com vocês também. E aí, Ana Massa? São do Super Metrô, chegando hoje em Capanema, de volta, e o Leozinho vai chegando hoje, e a gente vai botando pra cima, Leozinho e o doido, Leozinho e o doido, e já abraçando com muito carinho toda a galera da MR Rodrigues, aqui em Brasília com a gente, o nosso parceiro por aqui, a Saúde também está na área, e também o nosso maninho, claro, claro, Carlinho do Frango, Carlinho do Frango, Cassiano Multimídia, toda a rapaziada, Fernando Espoca também tá ali, ó. E o meu paizão do meu coração, e a minha mãezinha tá ali com a gente, um abraço pra vocês também, Maicon Doido e Leozinho, daqui a pouco, tem show, maninho, e doido! Segura a chifrada, fica bem louca que vai me machucar. Vamos nessa, então, mamãe, hoje é daquele jeitinho. Agora vou tomar lapada, né, papai? Vamos lá, seu problema! Batendo no chão, deixa a mula, e deixa a mula, vamos aquecer! E deixa a mula no churinho, de Maurinho, tadinho, e deixa a mula no churinho. Então rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai. Vamos lá, vamos! Daiane Show. Máximo. Um abraço forte também, toda a minha família DNA. De noite, organizados. De menor, aqui do Cleiton. Meu parceiro Rafael. Meu amigo Leleco, mano Maurício. Provavelmente, meu pai. Quero algo sério, não brincadeirinha. E eu cansei de tentar te mudar. Vamos nessa! Tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Tirar o pé dessa relação. Meu parceiro, onde é Marinho? Aqui pra vocês, manda Marinho! Dá uma boa aqui pra vocês também, obrigado, garoto! Já preparando. Daqui a pouquinho, show no máximo. Organização, meu parceiro Maurício, meu grande amigo Rafael. Obrigado! E daí, assim. Atenção, minha equipe de apoio. Aqui atrás, rapidinho. Atenção, equipe de apoio. Aqui no metrô. Caralho, como eu vou voltar pra casa? Caralho, como eu vou voltar pra casa? Esse é o DJ Lohan, que adora cachorrado. Né? Caralho, como eu vou voltar pra casa? Caralho, como eu vou voltar? Ô, minha equipe DNA! Um abraço pra vocês, uma equipe pra vocês, de monte organizado! Daqui a pouquinho, o Zinho dá pra gente, a galera, pra gente aí. Até porque a gente tá chegando agora. Não conhecemos ninguém ainda por aqui. Daqui a pouco, passa o nome da relação da galera aí pra gente. Pra gente dar louco pra galera, bem bacana, viu, Zinho? Vamos nessa, irmão! Desce já aqui, vai aquecer no metrô! Do pai, para da Nádia, do contatinho do pai, para da Nádia, do contatinho do pai, para da E o nosso parceiro Jarlão tá ali com a gente, hein? Carlinho do Palio, mal criado, garoto! dança, meu patrão não tem dessa, filho. Bandido balança. Foi. Bandido não dança, bandido balança. Nosso parceiro de Ivan também com a gente. E a galera Aparecida. Um abraço do Leozinho, Leozinho. Hoje aqui no Área Sangilina, recebendo o som do metrô, aqui em Capanema, e a gente botando pressão, fazendo aqui o Serginho, e a galera já chegando com a gente hoje, pra curtir o show, e aí, Leozinho, vamos gravando, vamos botando tudo pra cima, pra cima, pra cima, só quem é filho de Deus, aí bota o bracinho pra cima, quem confia no meu pai do céu, vai botando esse bracinho pra cima, batendo na palma da mão, e tchá, e tchá, e tchá, e conta comigo, 5, 4, e doida, vai gol! É o poderoso Ruby. Fala, espeto ouvido! É o poderoso Ruby. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. Tá chegando o nível também! Loja até o mirador! Renato Loja! É hoje, até hoje! Vamos nessa! Vem só não colou essa parada de terno, meu. O cara tá vivo, mano. Nosso vereador Renato do ar! Oi, oi! Vem curtir o Rubi, que a nave tá de volta. MCJ que tá chegando. Os caras já tão matando o cara, meu Deus do céu. Essa é a inovação. A nave só tem batidão. É o Rubi que tá com o ritmo. Gastei com o ritmo. Você quer pressão? Você quer pressão? Parceiro Rodrigo também tá por ali com a gente, nosso latino. Ele e a sua esposa, Leni. E doida aí, meu Bumba, safadinha querendo é me provocar. Ela sempre quica dedo na boquinha, assim só vai me conquistar. E vai de ladinho, vem devagarinho no pop e ela vai dançar. Segura a vida. Ela vai que sabe que em breve tem um lançamento do novo paredão Gasauri aqui no Ara Sangerina. Organização do nosso parceiro Carlinho do Frango. E também o nosso parceiro Demole. Cassiano Multimídia. Bora, Maicon, bora ali com vocês também, minha senhora Idélia. Ela e o seu esposo estão aqui com a gente. Toda a família do Leozinho Moço, com certeza, certeza. Tá curtindo o somzão. Rapaz, aceitaram o convite, vieram conhecer o novo trabalho do Leozinho. Hoje o metrôzão chegando em Capanema. Gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas do comércio, tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike que logo, então é 24K. Na humildade eles venceram, olha a pegada dos moleque. Sente o cheiro exalando Ferrari Black. Alô, Melri! Eu saio pro meu rolezinho de Camaro ou de Porsche. Vou dar uma bicada, eu vou curtir o Pop Live. Ontem à noite o bagulho foi incrível. No escurinho com as gatas na festa do crocodilo. Aí é só marcante, eu vou ficar daquele jeito. E daqui a pouquinho tem o show do metrô. Já já vamos curtir o novo show do meu parceirãozinho. Vamos pra de camarote, viu? Quero uma princesa. Eu tô daquele jeito. Tá ligado, só tem princesa. É o mega príncipe negro. Chega domingão, nova dimensão. Vamos nessa, papai! Entender por que me deixou. chão. Olha o som! Nem sequer olhou pra trás. Opa, nem eu sabia dessa versão aí, viu? Me entreguei ao seu amor. Alô, considerado! Chega aí, Marinho! Chega aí, Rodrigo, rapidola, vai! Vou sair e procurar. Já são por aqui! Especial pro meu parceiro Cleiton Costa. Esse cara mora no coração do Leozinho, não tem dessa, meu irmão. Um abraço especial também pro nosso vereador, o meu vereador Renato Duarte, tá aqui com a gente, ele é a primeira dama. Um abraço, Renato. Maurício MR Drig, a empresa que patrocina o Top Leozinho. Hoje é aniversário do meu primo Elielson, o gerente do Top, meu Deus do céu. Alô, Rodrigo, dá um chega aqui, mané, rapidinho. Já tem show do metrô, do metrô, do metrô. DJ Maico Doido. DJ Maico Doido. Bota pra moer. Bota pra moer, Lauzinho. E a gente vai fazer o aquecimento, já deu show. Mídia de São Lourenço. Poxa, meu Pinto! Galadinho aqui presente, um abraço pra você, garotinho! É um show do Super Metro hoje! Em Capanema! A linda Tangerina! Já tá ficando aquele jeitinho! Chamou eu! Ô novinha! Novinha! Novinha! Novinha! Novinha! Novinha! Emerson Martins aqui com o Leozinho. Hoje ele tá na pega, meu irmão. O caçador de Pokémon. Toma, te garoto. O que ela quer? Pau. Meu parceiro Lolando, a sangue do povo 2, aqui com a gente. Um abraço do Leozinho. Meu parceiro Edivan também tá ali. O doce garoto. DJ Wellington do Pará, no doce marinho. Meu parceiro Pandacinho do Rock também tá aqui na área, Leozinho. Um abraço pra você, garoto. Ela vai com muita calma. Show. Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber. DJ Bob Mauro. Sua presença vai. Me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando. E o Fernandinho dá valor. Que vontade de te ter. Olha, Fernandinho. Eu gosto de você. Fazer o quê? Leozinho te ama. Um abraço também pro nosso parceiro Galinho do Frango. Ei, meu Deus do céu. De você. Só limpeza junto ali, ó. Galinho do Frango, o Paulinho, o Fernando Espanha. Ixi. Ei, mais de dois é formação de quadrilha, viu? Pelo amor de Deus. Vamos lá! Bora, Cassiano, meu garoto! Vidro fumê, rolando vários backs, som do último volume, escutando. Obrigado, equipe de Rio, também tá aqui pra assistir com a gente. Agora eu dei a demais. o menor é safado. Já, já deu, João! O Supermetrô! Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Michael! Prazer, tá? Nossa família Cristal Palha, essa aqui do Lardino do Léo Ciro. Um abraço, Cristal Palha, você! A galera tá aí doidando tudo! Quero ver a galera chegar mais próximo do palco, quero ver! Já, já tem chance! Contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Tem lance nela ontem, hoje ligou querendo mais. Várias danadinhas no contatinho. Várias danadinhas no contatinho. Várias danadinhas no contatinho. Várias danadinhas no contatinho. Várias danadinhas no contatinho. Várias danadinhas no contatinho. Pra gente é um prazer muito grande estar aqui presente com vocês hoje aqui na Planeta Super Metrô. É de Capanema! Muito obrigado aí pela presença. E hoje a gente conhecendo de pertinho a Planeta Super Metrô. Qualidade excelente, Vilãozinho. E pra gente é um prazer estar aqui com você hoje. Já já deu show com o top de Vilãozinho aqui no metrô. Mas antes, a gente vai dar uma quebrada pra ele entrar valendo com tudo. Vamos nessa, Zinho! Manda 007. Yeah. É. É. Já tá ficando chato, né? Vai preparando, Zinho. A encheção está, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. E enquanto você tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. E a boa sequência, Eva Rocha, é o show do metrô. Falou Marquinho, vem logo Marquinho, chega aí filho. Vamos nessa aqui, você tem show. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar. Muito obrigado, rapaziada. Lá já olhei também, obrigado, Espírito Pinto. A primeira dama sempre ao lado, obrigado a você, garotinho. Começa! Manda 007. Meu parceiro Preto do Gás. Alô, Preto! Caminho sem de se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói em mim doesse em você. Márcio, Márcio! Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente agora. Pra me

começando a se acalmar. A cena que acabou de ver nessa cama não passa de uma aventura sem sentimento. Faz tempo, já ia te contar agora, não chora. Eu só te peço muita calma nessa hora. Você precisa me escutar, não me ignora. Não tô pedindo pra você voltar. Não quero outra chance, porque eu sei que não mereço. Se eu errei, você também errou. Está colhendo exatamente tudo aquilo que... Eu não posso respeitar o pinto! Hoje tu não trouxe o uísque, né, meu pai? Eu quis um carinho de pedir. Você quer fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. E quantas vezes te beijei e você só me negou. Pra fazer amor, pra fazer amor. Meu amigo César aí também. Amor. Lá no Mercadinho, São Gabriel. Fala pro seu parceiro Marcos, tá aqui na área. Obrigado, Marcos. DJ Michael Doido, doido, comandando o espetáculo só pra você. Bora no porrozinho. Assim, assim, assim, assim, assim, não vi. Eu quero ver novinha chão, chão, chão, chão, chão. Eu quero ver novinha chão, chão, chão, chão, chão. Solta meu bater! Vale novinha, hoje tem festa, vou tocar a quebra dele, vai chegar meu avião. Eu vou soltar a pregadeira, olha a rica vem na bateria, novinha vai. Quero ver novinha no chão, chão, chão, chão, chão, chão. Eu quero ver novinha no chão, chão, chão. Vai, essa cara, chão, chão, chão. Eu quero ver novinha no chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Ali já ia vale chão, chão, chão, chão, chão. Ah, vamos lá, seu Pedro! Vai, JS! Daiane Rodrigues, Maraíza, a nossa flor! Quero ver a novinha no chão, chão, chão. Quero ver a novinha no chão. Vai! Vale, eu vou tocar a quebradeira junto com meu avião. Vai a rica vem na batera, com sina poder ouvir a do velho e vai no chão. Quero ver a novinha no chão, no chão, no chão. Vai, Zé do Flávio! Eu quero ver a novinha. Eita, piada do Pet! Vamos lá, Zabon! Gosta de maquejada e da brutal! Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casar. Hoje eu sou. Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casar. Vai preparando que já deu o show no metrô! Vamos lá, chega pra Neymar! Começou a vaquejadinha, disputei a cena. Cara, o cavalo bateu, vaqueiro cavalgar. A minha mulherada entra na competição. E quem derrubou foi conquistar meu coração. Começou a vaquejadinha, disputei. Cara, o cavalo bateu, vaqueiro cavalgar. A minha mulherada entra na competição. E quem derrubou foi conquistar meu coração. Eu só tá vendo gado, só tá vendo. Levanta a vaqueira, aí viado pede. Obrigado, equipe de Linha, também, tá aqui na área. Fazer amor. Ah, Caxim, hoje eu colisado, só no ar, gol, Linha. Eu tô na vida de solteiro. Vamos aí. Vai. Galera, Jorém, também tá aqui na área, obrigado a vocês. Eu sou o vaqueiro. Olha, eu sou tagendo. Super Triga. Levando a vaqueira pra fazer amor no mar. Eu sou tagendo. Equipe DS, né, papai? Obrigado, equipe DS. Bora no Catraga. Boa. E começou a vaquejadinha, disputei a cirradela do cavalo e vaqueiro cavalgar. Top DJ Leozinho. E quem derruba o boi, então está meu coração. Começou a vaquejadinha, disputei a cirradela do cavalo e vaqueiro, vaqueiro cavalgar. Também a mulherada entra na copa, pra ver quem derruba o boi. Olha a roça tá gendo gado, e o Robert nessa porra, rapaz. Olha a roça tá gendo gado, só tá gendo gado, levando a vaqueria. Ó, para o mundo! Zé do Ralo, meu patrão, Timão. Tô na vida de solteiro, já. Você viu, Zé do Ralo? DJ Maicon Doido. Vou botar meu paredão pra tocar. Vou botar meu paredão pra tocar. Vou botar meu paredão pra tocar. Vou botar meu paredão pra tocar. Meu amor, já tô cansado, eu acho que vou tirar. Amanhã boto de novo, meu amor, eu vou... Deixa eu botar, vai! Vou botar... O quê? Vou botar meu paredão pra tocar. Vou botar meu paredão. Eu sou... Isso, como é que tá com o controlador do Leozinho aí? Rodinho, engaixa suas teclas. Parabéns! Sai mais que é fresca. E agora? Que fica com som melhor. O CD festa, Pai Dego, é nossa, hoje em Aparema. E claro, convido já a galera que é o nosso vigaristas. Alô, vigaristas, chega mais próximo do palco, vigaristas. Puxa a mesa, eu quero ver se eu tenho moral agora, maninho. Puxa a mesa, chega mais próximo aqui do palco, vigaristas. Nossa, Crystal Palace também. Quero ver a galera chegar mais próximo do palco, quero ver por aqui, quero ver Carlinho puxar toda a galera aqui pra próximo do nosso palco. Quero ver pra vocês conhecerem em primeira mão o Top DJ Leozinho no palco hoje. Quero ver a galera da bandoleira também, nossos igaristas. Quero ver a minha Crystal Palace aqui, ó, frente a frente. Quero ver minha TS, chega aqui, ó. Quero ver o Cassiano puxar a galera do Aras, quero ver todo mundo aqui frente a frente com o metrô.